Olá, eu sou Neudo Júnior e esse é Ponderando, o podcast Poesias de Neudo Noronha Dias. E a poesia de hoje é Dunga. Dunga era um cachorro, pequeno, vivaz, que corria atrás das borboletas e latia sorrindo nos quintais. Trombava nas samambaias, rolava no capim, ganhia e latia pedindo leite, dormia e se coçava no sonho. Despertava, bocejava e voltava a traquinar de canina, correndo atrás das borboletas, grande e pequenina. Dunga era um ser feliz, nem parecia cachorro, parecia alienígena. Alienígena de outro mundo, como parecia dizer o azul do seu olhar profundo. Dunga morto? Não pude entender como uma vida tão intensa pudesse fenecer. Mas no céu, uma estrela deu um salto, e eu quis crer que fosse o Dunga lá no alto, caçando estrelas, na sua doce e tola mania de perseguir ilusões.